vida vai saber como é doída a história de nós dois. Vai saber como é pesada a nossa cruz e perdoar depois, depois. Incêndio no canavial apaga tudo, o bem e o mal, tira tudo da memória. Incêndio no canavial, um adeus ao doce, ao sal, e começa outra história. O amor é uma onda, há quem pede corresponda, traz o mal e o bem. O canavial é vida, tão bonita vai e vem, e vem, e vem. Incêndio no canavial apaga tudo, o bem e o mal, tira tudo da memória. Começa outra história. Só quem vive a nossa vida vai saber como é doída a história de nós dois. Saber como é pesada a nossa cruz e perdoar depois, depois. Incêndio no canavial apaga tudo, bem e o mal, tira tudo da memória. Começa outra história. Incêndio no canavial apaga tudo, bem e o mal, tira tudo da memória. Incêndio no canavial, Deus ao doce alçar.